andrecedesmoral.com.br. Dale Paixão. Vamos falar de amor. Vem comigo assim. Aniversário do nosso namoro, acordei até mais cedo, doidinho pra te ver. E de repente ouvi a companhia, e que surpresa, quando eu abri a porta, flores mandadas por você. Nosso amor foi bom enquanto durou. Eu chorando, segurando o maldito buquê, perdido ainda então, tentando entender. E nesse desespero comecei a te chamar, Mariane, você me perdeu. Depois diz que não me quer, chore e grito o seu nome, Mariane. Com você meu mundo é mais feliz, bate forte o coração. Volte e vem, amor, me ame, Mariane, Mariane. No dia do aniversário do nosso namoro, acordei até mais cedo, doidinho pra te ver. E de repente eu vi a companhia, e que surpresa, quando eu abri a porta, flores mandada por você. Quase não acreditei que elas eram pra mim, mas quando li um bilhete que dizia assim: o nosso amor foi bom enquanto durou. Eu chorando, segurando o maldito buquê, perdido ainda então, tentando entender. Comecei a te chamar, Mariane, você me prendeu. Depois diz que não me quer, chore e grito o seu nome, Mariane. Com você meu mundo é mais feliz, bate forte o coração. Yeah.